Cheira pólvora, frio de mármore. Vê que agora quantas árvores condecora nossos raptores. Nos arredores tudo já pertence aos roedores. É hora que o vermelho colore folclore. É louco como adianta pouco, mas ore. Com sorte talvez piore. Não se iluda, pois nada muda. Então só contemple as flores e acende a brasa, esfregue as mãos. Desabotou o botão da camisa. Sinta-se em casa, imagine um verão. Ignore a radiação da brisa. Sintoniza o estéreo com seu velho jazz. Pra um pesadelo estéreo até durou demais. Reconheça sério que o mal foi sagaz. Como um bom cemitério, tudo está em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Tudo está em paz. Com o peso dos dias nas costas, brindamos com fel. Num silêncio que permite ouvir as nuvens raspar no céu. Sem faróis nos faróis, descendentes de faraós ao léu. E a cena triste insiste em te dar um papel. Em algum lugar entre a rua e a minha alma, estampida e alibido trepa, entre gritos de calma. Bem louco de like e brisa, na rede social dá o que nós quer. Rouba o que nós precisa, porque nada é sólido, nada. Beijos cálidos, fados, tudo insólido. Cara, sente o hálito, afaga. Rosto pálido, é foda. Eu quero bálsamo, para. Esse tempo sádico encara. Puta, some inválido, acorda. Ansiedade corrói como ferrugem. O passeio da vertigem. Vê que os monstros que surgem têm origem na fuligem do vale. Quem diria a pobreza de espírito aqui? Presa de grana se torna um detalhe. Dizem os jornais, calma rapaz. Espere e verás, tudo está em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Tudo está em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Tudo está em paz.